Já são 3 da matina. Eu fugi da rotina só pra te encontrar. Cê sabe quem me assina. Mexeu com a minha mente, eu nem posso negar. Mas a gente se conhece, eu te conheço também. O que acontece entre nós, fica entre nós, mas ninguém. Eu vejo as luzes da cidade linda. Ela é grande, mas eu tô indo aí. Me espera porque eu já vou chegar. Vai ser, eu tenho a noite